Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Perguntas Passado 1 كم شربت؟ Quanto é que você bebeu? كم اشتغلت؟ Quanto tempo é que você trabalhou? كم كتبت؟ Você escreveu muito? كيف نمت؟ Como é que dormiu? كيف نجحت في الامتحان؟ Como é que passou no exame? كيف وجدت الطريق؟ Como é que encontrou o caminho? مع من تكلمت؟ Com quem é que você falou? مع من تواعدت؟ Com quem é que você teve um encontro? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Com quem é que você festejou o aniversário? أين كنت؟ Onde é que você estava? أين كنت تسكن؟ Onde é que você viveu? أين كنت تشتغل؟ Onde é que você trabalhou? ماذا نصحت؟ O que é que você recomendou? ماذا أكلت؟ O que é que você comeu? ما الذي عرفته عن تجربة؟ O que é que você vivenciou? كم كانت سرعتك في السير؟ A que velocidade é que você foi? كم مدة طيرانك؟ Quanto tempo é que durou o voo? كم الارتفاع الذي قفزته؟ De que altura é que saltou? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.